que o vinho é o teu calor. Teus ungüentos, ó, como são bons. Teu nome é doce em nossos corações. Eis que és formoso, meu amado. Teus olhos são como pombas, encantado. Em ti nos regozijamos. Teu amor é o que queremos. Agradável é a tua presença. Em ti encontramos nossa essência. Eis que és formoso, meu amado. Teus olhos são como pombas, encantado. Em ti nos regozijamos. Teu amor regozijamos. Teu amor é o que queremos.